Ficheiro 68, página 647, capítulo 47. Empregada. Isto é fácil demais. Assim já nem sequer tem piada, reclamava Kyle. Foste tu que quiseste vir, lembrou Ian. Ele e Kyle encontravam-se na traseira fechada da carrinha, a investigar os artigos de mercearia não perecíveis e os produtos de higiene pessoal que eu acabava de trazer do supermercado. O dia ia a meio e o sol brilhava em Wichita. Não fazia tanto calor como no deserto do Arizona, mas havia mais umidade. O ar pululava de insetos voadores minúsculos. Jared conduziu a carrinha rumo à rotunda de saída da cidade, respeitando criteriosamente o limite de velocidade. Isso continuava a irritá-lo. Já estás cansada de fazer compras, Noah? Perguntou-me Ian. Não, isso não me custa. Dizes sempre o mesmo. Existe alguma coisa que te custe? Custa-me estar afastada do Jamie. E também um pouco andar cá por fora, em especial durante o dia. É uma sensação oposta à de claustrofobia. Tudo fica demasiado exposto. Isso também te incomoda? Às vezes. Não é frequente sairmos durante o dia. Pelo menos ela tem a possibilidade de esticar as pernas, resmungou Kyle. Não percebo por que queres que ela se queixe. Por ser tão invulgar. O que faria disso uma alternativa interessante às tuas reclamações? Desliguei-me dos dois. Quando Ian e Kyle começavam, demoravam bastante até ficar calados. Dei uma vista de olhos ao mapa. Seguimos para o Oklahoma? Perguntei a Jared. Passando por algumas vilas pequenas ao longo do percurso, se te apetecer, respondeu ele, mantendo os olhos fixos na estrada. Apetece. Quando fazia um ride, era raro Jared perder a concentração. Não se descontraía a gracejar de alívio, tal como Ian e Kyle faziam, sempre que eu completava uma missão com sucesso. De cada vez que usavam a palavra, faziam-me sorrir. Missão. Soava de uma forma impressionante. Na verdade, não passava de um passeio até ao supermercado, igual ao que fizera centenas de vezes em San Diego, quando me abastecia apenas a mim própria. Tal como Kyle dizia, era demasiado fácil para poder despertar algum entusiasmo. Empurrava o carrinho ao longo dos corredores, para cima e para baixo, sorria às almas que me sorriam. E ia enchendo o carro com produtos que durassem bastante tempo. Por norma, escolhia também alguns que duravam pouco, para os homens escondidos nas traseiras da carrinha. Sandes de charcutaria, coisas desse género para as nossas refeições, e até uma ou outra gulodice. Ian tinha uma predileção por gelado de menta com aparas de chocolate. Kyle preferia doces de caramelo. Jared comia o que lhe ofereciam. Parecia que desistira das suas preferências há muitos anos, abraçando uma vida onde os desejos não eram bem-vindos e até as necessidades se mediam ponderadamente antes de serem satisfeitas. Uma outra razão para a sua aptidão para esta vida. Jared olhava para as prioridades sem as contaminar com desejos pessoais. Por vezes, numa localidade mais pequena, alguém reparava em mim e falava comigo. Eu tinha o texto tão bem decorado que agora até me sentia capaz de enganar um humano. Viva! Estás cá há pouco tempo? Sim, acabei de chegar. O que te trouxe até Byers? Antes de sair da carrinha, tinha sempre o cuidado de observar o mapa para me familiarizar com o nome da localidade. O meu companheiro desloca-se com frequência, é fotógrafo. Que fantástico, um artista! Bom, não há dúvida que a paisagem daqui é magnífica. Inicialmente o artista era eu, mas descobri que a menção de ter uma companhia permitia-me poupar algum tempo quando falava com os homens. Agradeço imenso a sua ajuda. De nada, até breve. Só tinha havido uma vez em Salt Lake City, em que tivera de falar com um farmacêutico. Depois disso, fiquei a saber o que teria de procurar. Um sorriso acanhado. Não tenho a certeza de estar a fazer a alimentação correta. Não consigo resistir à comida de plástico. Este corpo perde-se com os doces. Tens de ter cuidado, mil pétalas. Eu sei que é difícil resistir à tentação, mas deves prestar atenção ao que comes. Até lá era melhor tomares um suplemento. Saúde. O rótulo no frasco era tão óbvio que me senti idiota por ter perguntado. Queres com sabor a morango ou a chocolate? Posso experimentar os dois? E a alma simpática, chamada Nascido na Terra, entregou-me dois frascos enormes. Não era muito emocionante. A única sensação de perigo que sentia era quando me recordava do pequeno comprimido de cianeto, sempre acessível, colocado no bolso mais à mão, para o que desse e viesse. Na próxima paragem, devias comprar umas roupas novas, sugeriu Jared. Outra vez? Essas parecem-me ligeiramente gastas. Está bem, concordei. Não gostava de ter coisas a mais, mas a pilha de roupa suja sempre a crescer não seria desperdiçada. Lily, Heidi e Paige tinham mais ou menos as minhas medidas e, de certo, gostariam de coisas novas para vestir. Cada pilhagem era um jogo de vida ou de morte, onde a roupa não constituía uma prioridade. E o mesmo acontecia com os sabonetes e shampoos suaves que arranjava em cada supermercado. E se calhar também devias tomar um banho, acrescentou Jared com um suspiro. Acho que isso corresponde a passarmos a noite num hotel. Manter as aparências não era algo que antes os preocupasse. Obviamente, eu era a única que tinha de aparentar pertencer à civilização, quando vista de perto. Eles vestiam jeans e t-shirts pretas, roupas que não mostravam a sujidade ou não despertavam a atenção durante os breves momentos em que poderiam ser vistos. Todos odiavam ficar nos motéis junto à estrada, sucumbindo ao sono no interior, mesmo nas barbas do inimigo. Entre tudo o que fazíamos, isso era o que os assustava mais. Ian dizia que era preferível atacar um batedor armado. Kyle recusava-se pura e simplesmente. Durante a maior parte do dia, dormia na carrinha e depois ficava sentado ao longo da noite de vigia. Para mim, isso era tão fácil como ir às compras. Fazia o nosso registro e trocava umas palavras com o recepcionista. Contava a história do meu companheiro fotógrafo e do amigo que nos acompanhava, para o caso de alguém ver os três a entrar para o quarto. Usava nomes vulgares de planetas menos importantes. Por vezes assumíamos o papel de morcegos, guardião das palavras, cantador da balada do ovo e poleiro do céu. Outras fazíamos passar por algas marinhas, olhos tortos, veia à superfície e segundo nascer do sol. Estava sempre a mudar de nomes, mesmo que ninguém observasse o nosso percurso. Era Melanie quem se sentia mais segura assim. Tudo a levava a encarnar a personagem de um filme humano de espionagem. A parte difícil, aquela que me custava a sério, embora não o dissesse à frente de Kyle, sempre tão pronto a duvidar das minhas intenções, era trazer aquilo tudo sem dar nada em troca. Em San Diego, nunca tivera esse problema, sempre que fazia compras. Levava o que precisava e nada mais. Depois, passava os dias na universidade, dando a minha retribuição à comunidade, ao partilhar os meus conhecimentos. Não era um chamamento mercenário, mas algo que levava a sério. E participava também em tarefas menos apelativas. Dedicava um dia à recolha do lixo e a limpar as ruas. Todos o fazíamos. E agora tirava muito mais, sem dar nada em troca. Isso fazia-me sentir egoísta e moralmente condenável. Mas não é para ti, é para os outros, lembrava Melanie, quando me apanhava a matutar sobre o assunto. Continuo a achar que é errado. Até tu o sentes, não é? Não penses nisso. Era a solução dela. Estava satisfeita por aquele ser o troço final do nosso extenso raid. No dia seguinte, íamos passar pelo depósito secreto, que crescia dia a dia, um caminhão de mudanças que mantínhamos escondido a um dia de distância da nossa trajetória, para esvaziar a carrinha pela última vez. Apenas mais algumas localidades, uns escassos dias a descer o estado de Oklahoma, seguindo para o Novo México e terminando com uma viagem direta, sem paragens, através do Arizona. E em casa outra vez, finalmente. Quando trocávamos a carrinha apinhada pelos motéis, costumávamos fazer o registro de entrada ao anoitecer e partir de madrugada, antes de as almas terem qualquer hipótese de nos ver pormenorizadamente. Era algo que dispensávamos. Jared e Ian começavam a perceber-se disso. Naquela noite, parámos mais cedo. Por um lado, o dia tinha corrido bem e a carrinha estava completamente cheia, o que deixava a Kyle pouco espaço livre. Por outro, Ian achava que eu tinha um ar cansado. O sol ainda não se tinha posto quando regressei, já munida do cartão de acesso. O pequeno motel não tinha muito movimento. Estacionávamos junto à porta do quarto e Jared e Ian fizeram o percurso em apenas 5 ou 6 passos, de olhos fixos no chão. Na nuca, as linhas rosadas, pequenas e ténues, forneciam-lhes a camuflagem necessária. Jared levava uma mala meia cheia. Ninguém olhou para eles ou para mim. No interior, os reposteiros estavam corridos, permitindo-lhes descontraírem-se ligeiramente. Ian estendeu-se na cama que iria partilhar com Jared e ligou a televisão. Jared colocou a mala em cima da mesa e tirou o jantar. Fatias de frango panadas, gordurosas e já frias, que eu comprara na charcutaria do último supermercado. E começou a dividi-las pelos três. Enquanto comia, sentei-me à janela a espreitar através do canto para o sol que se escondia. Noah, tens de admitir que os humanos têm coisas mais divertidas, comentou Ian a meter-se comigo. Na televisão, duas almas falavam com uma dicção clara e uma pose perfeita. Era fácil descobrir o enredo da história, porque os guiões escritos por elas não variavam muito. Neste caso, as duas almas encontravam-se após uma longa separação. A missão do macho nas algas marinhas tinha-os separado, mas ele optara por ser humano ao pensar que a sua companheira do planeta das brumas se sentiria atraída por estes hospedeiros de sangue quente. E, milagre dos milagres, encontrara aqui. Todas as histórias acabavam bem. Tens de pensar na audiência que se pretende atingir. É verdade. Quem me dera que eles voltassem a dar as antigas séries humanas. Ian foi mudando de canal e a seguir franziu o sobrolho. Antigamente passavam algumas. Eram demasiado perturbadoras. Tiveram de ser substituídas por algo menos violento. A incrível família Brady? Ri-me. Tinha visto aquela comédia em San Diego e Melanie conhecia-a desde criança. Fazia a apologia da agressão. Lembro-me de um episódio em que o rapazinho dava um soco no rufia e isso era apresentado como uma atitude correta a tomar. Havia sangue. Ian abanou a cabeça com um ar incrédulo. De qualquer modo, voltou a assistir à comédia da ex-alga marinha. Ria-se nas partes erradas, quando as cenas deviam ser comoventes. Eu mantinha o olhar fixo no exterior da janela, a contemplar algo muito mais interessante que aquela história previsível que passava na televisão. Do outro lado da estrada de duas vias, que passava em frente ao motel, havia um pequeno parque, rodeado por uma escola de um lado e do outro por um campo com vacas a pastar. Viam-se algumas árvores novas e um parque infantil antiquado, com uma caixa de areia, um escorrega, um conjunto de espaldares e um carrossel manual. É claro que também havia um baloiço, sendo este o único equipamento que estava a ser utilizado. Uma pequena família desfrutava do ar fresco ao fim do dia. O pai tinha o cabelo negro, com alguns cabelos brancos nas têmporas. A mãe parecia vários anos mais nova. Tinha o cabelo ruivo, atado num grande rabo de cavalo, que baloiçava sempre que se mexia. Acompanhavam um rapazinho com 1 ano de idade no máximo. O pai empurrava o baloiço, enquanto a mãe se colocava à frente, curvando-se para beijar a testa do menino sempre que ele chegava mais perto. Isso fazia-o rir tanto que a pequena cara bolachuda reluzia, corada. Ela também ria. Conseguia ver-lhe o corpo a agitar-se com as gargalhadas e o cabelo a dançar. Para onde estás a olhar, Noah? A pergunta de Jared não era ansiosa, porque eu sorria suavemente perante aquela cena surpreendente. Algo que nunca vi em todas as minhas vidas. Estou a olhar para a esperança. Jared veio colocar-se atrás de mim, espreitando sobre o meu ombro. O que queres dizer? O olhar dele percorria as casas e a estrada, sem se deter na família a brincar. Peguei-lhe no queixo e virei-lhe a cara na direção correta. Jared nem sequer estremeceu com o meu toque inesperado, o que me causou um espasmo de calor na boca do estômago. Olha, disse-lhe, olhe para o quê? Para a única esperança de sobrevivência que já vi, para uma espécie hospedeira. Onde? Perguntou ele, confuso. Percebi que Ian se tinha aproximado e que estava atrás de nós, a ouvir, em silêncio. Estão a ver? Apontei para a mulher que ria. Veem como ela ama aquela criança humana? Nesse momento, a mulher arrebatava o filho do baloiço e cingia-o num abraço apertado, cobrindo-lhe o rosto de beijos. Ele arrulhou e agitou-se. Era apenas um bebé, não o adulto em miniatura que seria se hospedasse um ser da minha espécie. Jared sobressaltou-se. O bebé é humano? Como? Porquê? Durante quanto tempo? Encolhi os ombros. Não sei. Nunca tinha visto algo assim. Ela não o entregou para ser hospedeiro. Não consigo imaginar que venha a ser obrigada. A maternidade é mais do que venerada pela minha espécie. Se ela não o desejar. E abanei a cabeça. Não faço ideia como isto poderá ser resolvido. Trata-se de algo que não acontece em todo lado. As emoções destes corpos sobrepõem-se à lógica. Fitei Jared e Ian de relance. Ambos olhavam boquiabertos para a família interespécies do parque. Não, murmurei para mim própria. Ninguém iria forçar a vontade daqueles pais. E olhem só para eles. O pai tinha passado o braço em redor da mãe e da criança, olhando para o filho biológico do seu corpo hospedeiro com uma ternura impressionante. Sem falar na nossa espécie. Este é o primeiro planeta que descobrimos onde a gestação é feita no interior do ventre materno. O vosso sistema não será certamente o mais fácil ou profilático. Pergunto-me se a diferença reside aí, ou se na incapacidade de defesa dos bebés. Nos restantes sítios, a reprodução baseia-se em ovos ou sementes de qualquer género. Muitos pais nem chegam a ver os filhos. Interrogo-me. A minha voz esmoreceu, com os pensamentos a encherem-se de especulações. A mãe ergueu a cara para o companheiro e ele beijou-a nos lábios. A criança humana chilreou, deliciada. Talvez um dia alguns seres da minha espécie e alguns da vossa vivam em paz. Não seria estranho? Nem Jared, nem Ian conseguiam arrancar os olhos do milagre que acontecia à sua frente. A família preparava-se para partir. A mãe sacudiu a areia das calças, enquanto o pai pegava no rapaz. Em seguida, com as mãos dadas a baloiçar entre os dois, as almas começaram a andar em direção aos apartamentos com o filho humano. Ian engoliu em seco, ruidosamente. Não trocámos uma palavra ao resto do serão, com todos a meditar no que tínhamos visto. Fomos para a cama cedo para podermos madrugar e regressar ao trabalho. Eu dormia sozinha, na cama mais afastada da porta. A grande estatura dos dois não os deixava muito à vontade na outra cama. Quando dormia profundamente, Ian costumava abrir os braços e as pernas, e Jared não se coibia de lhe dar um murro sempre que tal acontecia. Qualquer um teria ficado mais confortável se partilhasse a cama comigo. Eu adquirira o costume de dormir aninhada no novelo. Talvez se devesse a circular em demasiados espaços abertos durante o dia, o que me fazia retrair à noite. Ou então estava apenas tão habituada a encolher-me para dormir atrás do banco de passageiros, nos espaços minúsculos das traseiras da carrinha, que já não era capaz de dormir esticada. No entanto, sabia a razão que os impedia de pedir para partilhar a minha cama. Na primeira noite, quando chegaram à triste conclusão de que eu precisava tomar banho, ouvi-os a falar sobre mim mesmo com o zumbido do ventilador da casa de banho. Não acho justo pedir-me-lhes que escolha, dizia Ian. Ele não elevou a voz. Mas o ventilador não era suficientemente alto para abafar. O quarto do motel era muito pequeno. Por que não? É mais justo dizer-lhe onde vai dormir? Não achas que seria mais delicado para outra pessoa? Mas a Noa vai ficar angustiada. Esforça-se tanto por nos agradar a ambos que acaba por ser ela quem fica a perder. Outra vez com ciúmes? Desta vez não. Sei apenas como ela é. Seguiu-se um silêncio. Ian tinha razão. Ele sabia mesmo como eu era. Já devia ter previsto que eu escolhia dormir ao lado de Jared, ao mais pequeno sinal de que ele assim preferia. E depois havia de ficar acordada, receando decepcioná-lo por estar ali, mas receando magoar os sentimentos de Ian. Então está bem, retorquiu Jared bruscamente. Mas esta noite, se te atreveres a cair-me em cima, eu não respondo por mim, Oxi. Ian riu-se por entre dentes. Não querendo parecer demasiado presunçoso, mas falando com toda a franqueza, Jared, acho que arranjava melhor se estivesse para aí virado. Apesar do complexo de culpa por desperdiçar tanto espaço necessário, provavelmente dormiria melhor sozinha. Não tivemos de ficar mais noites em motéis. Os dias começaram a passar mais depressa, como se os próprios segundos tentassem correr para casa. Sentia uma brisa estranha vinda de Ocidente a puxar-me pelo corpo. Todos estávamos ansiosos por regressar ao nosso porto de abrigo, escuro e cheio de gente. Até Jared se tornou mais descuidado. Era tarde e todos os traços do pôr-do-sol se tinham extinguido atrás das montanhas ao ocidente. Na nossa retaguarda, Ian e Kyle revezavam-se na condução do grande camião, carregado com o nosso saque, do mesmo modo que Jared e eu conduzíamos a carrinha à vez. Os irmãos tinham de guiar o veículo pesado, com mais cuidado do que Jared o fazia em relação à carrinha. Os faróis dele desvaneceram-se à distância até desaparecerem atrás de uma ampla curva de estrada. Estávamos mesmo no final do circuito. Tucson ficara para trás. Dentro de poucas horas iria ver Jamie. E, rodeados de caras conhecidas, descarregávamos todos aqueles mantimentos desejados. Um verdadeiro regresso a casa. O primeiro que vivia, pensei. E desta vez transportávamos apenas alegria, não trazíamos hospedeiros condenados. A minha mente ocupava-se apenas com a antecipação do regresso. A estrada não parecia passar depressa demais. No que me diz respeito, ela jamais passaria depressa demais. Os faróis do camião voltaram a surgir mais atrás. Deve ser o Kyle que está a conduzir, murmurei. Estão a apanhar-nos. E foi então que, de repente, as luzes vermelhas e azuis rodopiaram na noite escura atrás de nós. Refletiam-se a partir de todos os espelhos, projetando manchas de cor que dançavam no teto, nos bancos, nas nossas caras petrificadas e no painel de instrumentos, onde a agulha do conta-quilómetros indicava que excedíamos em mais de 30 quilómetros o limite da velocidade. O som de uma sirene rompeu o silêncio do deserto.